já é uma tradição, essa benção dos animais, todo dia de São Francisco de Assis. Frei Carlos Inácio já fez a benção aqui, ele que é o guardião da fraternidade São José, da casa paroquial. Frei Carlos, dia de São Francisco, ele que é o padroeiro dos animais. Verdade, dia de São Francisco, dia 4 de outubro, a gente não pode deixar de recordar São Francisco, protetor da ecologia, protetor dos animais. Então a gente, de uma forma simbólica, faz a bênção dos animais, recordando que São Francisco teve esse amor, esse cuidado muito especial por toda a obra criada, por toda a criação, pelos animais, por todas as coisas, porque em tudo ele via assim o dedo de Deus, do Criador de todas as coisas. Por isso o respeito que se deve ter também, o cuidado para com os animais, para que sejam, de fato, assim, manifestação da obra maravilhosa de Deus. Frei Carlos, e a própria paróquia São Pedro teve uma programação já iniciada com o Tríduo e também até ontem tivemos encenação. Sim, já foram os 3 dias do Tríduo de preparação à festa de São Francisco e ontem a celebração que a gente chama do trânsito de São Francisco, da morte de São Francisco, da passagem dele, na verdade, para os céus. E hoje nós temos a missa solene de São Francisco às 19 horas. Com início também a abertura do mês missionário. Frei Carlos, a gente vê muitos animais, principalmente cachorros, mas veio até um senhor com passarinho também. Todos os animais de estimação podem vir aqui para receber a bênção. Hoje vamos ter ainda às 15 horas. Isso, aqui lógico, sempre o que aparece mais são os cachorrinhos, né? Claro, Deus seja louvado, mas se tiver outros animais também pode trazê-los. É, gato é meio a risco, né? Mas tem que cuidar o dono segurando bem, não tem problema. Sim, se for cachorro assim muito arredio, aí fica um num canto de uma praça, outro no outro, a gente separa, não tem problema. Aproveitando, Frei Carlos, as pessoas que estão em casa acompanhando a Rádio Sentinela, têm os seus animais de estimação, para o senhor fazer a bênção para eles, juntamente com os seus animais, os seus pets, que hoje são considerados também membros da família. Então rezamos pedindo que por intercessão de São Francisco, Deus conceda a bênção a todos os animais, a todas as pessoas que cuidam dos animais, para que possam cuidar bem. Que o Senhor Deus, por intercessão de São Francisco, derrame a sua bênção sobre todas as nossas famílias, sobre todas aquelas pessoas que cuidam dos seus animais, para que possam cuidar com carinho, com amor, com respeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está aí então a participação de Frei Carlos Inácia. Aqui na secretaria tem São Francisco, né? Uma imagem de São Francisco, né, Frei Carlos? É uma representação do São Francisco. Quem quiser sentar ali do lado, fazer uma foto com São Francisco, pode ficar à vontade, vai estar aqui durante todo o dia na porta da Secretaria Paroquial. É uma forma representativa de lembrar o dia de São Francisco. As pessoas devotas a São Francisco de Assis, hoje é a oportunidade de celebrar, saudar esse santo padroeiro dos animais. E hoje ainda, além dessa bênção das 10 horas, vamos ter às 15 horas aqui no estacionamento da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Para a Rádio Sentinela, o repórter Giancarlo.